poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Luís Miguel Sintra nasceu em Madrid em 1949. Dois anos depois veio para Portugal, à altura em que o seu pai, Luís Felipe Lindley Sintra, uma das figuras principais da linguística portuguesa, terminou a tese de doutoramento. Foi um dos melhores alunos do Liceu Camões, onde partilhou sala de aula com António Guterres. Marcaram-no alguns professores desse período, como Mário Dionísio, Virgílio Ferreira ou Bernardo da Costa, mas também o contacto próximo com figuras importantes da cultura que eram visita de casa. Jorge de Sena, Sofia de Melo Brainer, Vitorino Menezio, entre outros. Sobre a família onde cresceu, assume-se, e passo a citar, produto de um casal ideal e de um ambiente afetivo importantíssimo. Fim de citação. Na mesma entrevista, referiu ainda que herdou do pai e da mãe um código moral que o marcou para a vida, que se traduz numa obsessão pela verdade e pela lealdade. Em 1966, entrou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para fazer o curso de Filologia Românica. Foi lá que encontrou o teatro pela primeira vez, fora de casa, uma vez que desde pequeno escrevia, encenava e representava peças para a família e amigos da casa, algumas das quais recorrendo a marionetas. O teatro universitário, onde foi ator e encenador, marca o início de uma escolha que viria a ser definitiva na vida de Luís Miguel Sintra. Depois de uma passagem por Bristol com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian para estudar teatro, fundou, em 1973, a Companhia de Teatro Cornucópia ao lado de Jorge Silva Melo. É sobretudo um homem do teatro que, como ator e ou encenador, leva à cena dezenas de peças no palco da Cornucópia, mas o cinema também ocupou um lugar muito importante na sua longa carreira. Trabalhou com Manuel de Oliveira, Paulo Rocha, Luís Filipe Rocha, entre muitos outros. Foi crítico de teatro em O Tempo e o Modo, professor na Escola de Teatro do Conservatório Nacional e na Escola de Cinema do Conservatório. Distinguido com vários prémios, entre os quais o Prémio Pessoa, recebeu também o Prémio Cultura Árvore da Vida Padre Manuel Antunes, uma figura que conheceu enquanto aluno universitário e de quem guarda recordações importantes e marcantes. Como declamador de poesia e prosa, gravou vários textos importantes da literatura portuguesa. Falamos da leitura integral para a rádio da obra Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, ou da gravação do Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Para CD, gravou todas as canções de Camões, poemas de Fernando Pessoa, Sofia de Melo Brainer, Rui Belo, Gastão Cruz, entre outros. Considera a cultura, e passo novamente a citar, a coisa mais importante para modificar mentalidades e pessoas, e o teatro um empurrão ao pensamento e uma maneira de perceber as coisas e de viver. Fim de citação. Por força da profissão que escolheu, levou uma vida rodeada de pessoas, dentro e fora de cena, no palco e na plateia, mas disse, numa entrevista em 2017, que tem muita nostalgia da vida simples. Luís Miguel Sintra, muito obrigada por aceitar o convite para o podcast O Poema Ensina a Cair. Gostei muito desta ideia, nas entrevistas que vi suas, desta ideia da nostalgia da vida simples, e quando falou dela, falou do contacto com a natureza que as pessoas do campo têm e que é menos importante nas pessoas que estão na cidade, não têm esse contacto tão próximo, e dessa nostalgia da vida simples, imagino eu, mais perto da natureza. Porquê que tem essa nostalgia de uma vida diferente da que teve, digamos assim? Para já, porque... Eu acho que é sobretudo que uma pessoa tem mais consciência na vida simples do que é essencial na existência humana. E, portanto, coisas como o amor, a fecundidade, o contacto com o clima, a passagem do tempo, todas as coisas que são muito importantes para a vida de todas as pessoas, nas cidades desapareceu. Faz muita impressão atualmente passar dias e dias sem ver o mar ou sem estar de acordo, sem ver um campo cultivado, ou por cultivar, quer dizer, natureza, bem bruto, não se vê. Os miúdos faz muita impressão que não tenham noção do que é, por exemplo, um frango. Quer dizer, um frango é uma coisa que está no supermercado, toda careca, com uma pele muito feia, e enquanto se vê, se é que se tem noção disso. Um frango é um bicho vivo, pode ser engraçado, bonito até. Os miúdos não têm noção dessa coisa. O próprio ritmo é um ritmo completamente artificial da vida, que não dá tempo para espaços de contemplação nem de vida inútil, vida guiada pelo prazer. E isso é engraçado porque tem a ver com a poesia. A poesia, no fundo, o que é? As pessoas pensam que é uma maneira de sentir, mais sentimental, expressão do amor ou de contemplação abstrata da natureza. A poesia é um jogo, só um jogo muito importante com as palavras. E se a pessoa pensar o que são as palavras são a arrumação do pensamento. O pensamento é representado, quer dizer, é expresso por palavras que já o limitam, já o organizam. Organizam na própria estrutura sintática, organizam semanticamente, etc. Tudo isso faz com que as palavras não sejam um mero instrumento utilitário para a comunicação entre as pessoas, mas uma possibilidade de confronto de visões diferentes da vida. Por exemplo, se eu pensar que uma palavra pode ter dois sentidos diferentes, se for usada ironicamente ou não, no fundo, eu estou a dizer que passa pela. Que esse julgar com o sentido da palavra é uma forma de afirmação e de conhecimento do próprio sujeito que está a falar. E, portanto, acho que tenho saudades de uma época em que, por exemplo, as pessoas brincavam mais com as próprias palavras, estavam menos tempo caladas. Hoje em dia vejo que as pessoas passam todo o tempo caladas em frente das máquinas. Falam com o telemóvel, com quantidade de vezes, praticamente constantemente, mas não é um falar criativo, não é um falar que seja resultante de um pensamento, de uma meditação. E a vida simples de que tenho nostalgia é, de facto, uma vida em que isso acontecia de outra maneira. Um dos poetas que marcou mais e que foi um poeta que conheci muitíssimo bem, e certo foi, de certa maneira foi, no seu casamento com a sua mulher, um casal que foi apadrinhado pelos meus pais, no sentido literal, o Rui Belo e a Teresa. Os meus pais foram padrinhos de casamento da Teresa. E lembro-me perfeitamente, e o Rui foi aluno, o Rui e a Teresa foram alunos do meu pai. Lembro-me perfeitamente do meu pai chegar a casa e falar do Rui. Aliás, o Rui passou a ser uma presença praticamente diária em casa dos meus pais, e vinha mostrar o poema que tinha feito naquele dia. Lembro de uma vez ele dizer assim: Sr. Doutor Sintra, escrevi hoje um verso lindo, mas descobri que o Fernando Pessoa já o tinha escrito antes. E, por exemplo, coisas deste género. E vinha mostrar ao meu pai em primeira mão os poemas que escrevia. E o E Luís Miguel lembro assistia a isso e de o que é que tudo. recorda das reações do seu pai aos primeiros versos e poemas do O Rui meu Belo? pai era um fantasista, como se costuma dizer. Era o contrário de um ser seco, como se imagina que seja um linguista ou um investigador fechado no seu gabinete. O meu pai era uma pessoa com amor pela aventura, pelas experiências diferentes, por fazer o que não era normal fazer. Estávamos a falar do Rui Belo e dessa A relação falar do do Rui Rui Belo, Belo sim senhor. com os Ah, seus pais. exatamente. Uma das coisas que mais me impressiona na poesia do Rui Belo, que me ficou, é justamente essa nostalgia do tempo primitivo, que é o tempo contra as cidades. O tempo das cidades é o tempo da complicação, da angústia, das correrias, do sofrimento, da desumanização das pessoas. Uhum. E há uma saudade permanente dos hábitos da aldeia, da vida rural, do seu tempo de infância, que foi Rio Maior. O Rui era originário de Rio Maior. E, no fundo, a Teresa, que foi escolhida pelo Rui, segundo o meu pai, porque achava que a Teresa era a imagem da alegria. E falava-se muito disso lá em casa. O Rui arranjou uma namorada que é linda. Ela é a personificação da alegria, dizia o meu pai. Que é camponesa, é um bocadinho tudo em fabulação de aqueles dois seres, quer do meu pai, quer do Rui. Mas é verdade que existe na poesia do Rui essa saudade constante da vida a sério. E considera que essa vida mais rural, digamos assim, é a sério e que esta aqui da cidade onde estamos quando já não pediste é. para eu escolher 10 poemas, claro que tinha que escolher o Rui, e toda a gente sabe que eu leio o Rui desde muito tempo, desde há muito tempo, e o próprio Rui gostava de me ouvir ler os poemas dele, a Teresa gostava imenso, e eu concordo que sei ler os poemas do Rui. É porque o conheci e porque é uma certa comunhão de ideias, e eu escolhi um poema para ter escolher 10 poemas que gostava muito. Um poema que é a fala de um afogado ao largo da Senhora da Guia, no ano de não sei quanto, já não me lembro o que é. 31 de agosto de 70, não me lembro também, mas temos 71, aqui, se não sim, me engano. 70, sim. E é um poema em que tem uma base de vida verdadeira. Pois, 31 de agosto de 71. Tem uma história por trás real, não é? Tem, Porque o Rui Belo ia-se afogando, de facto. no outro dia, sim, a Teresa contou muitas vezes isso, é que o Rui ia fazer mergulho em pleno inverno para Vila do Conde, com água gelada, a uma praia que se chama, que é uma praia pequenina, que é ao lado da Capela da Senhora da Guia. É um sítio deslumbrante, lindíssimo, e onde o Rui gostaria muito de estar, com certeza. Portanto, no fundo, construiu o seu próprio cenário. E houve um dia em que arrefeceu muito dentro d'água e ficou com uma espécie de um estado Hipotermia. de. Sim, exatamente. E acho que foi salvo por um banheiro que sabia que ele tinha esse hábito de ir para ali, que era perigoso, e que ficava sempre a controlar para ver o que é que acontecia. E ele, portanto, no fundo, teve a experiência de desmaiar debaixo d'água. E então escreve como se fosse do lado da morte para o lado da vida, e a evocação da vida que ele faz é perguntando aos vivos se ainda existe as recordações da infância e da juventude que ele nomeia noutros poemas também, e que são memórias da vida. E essas memórias da vida coincidem, de facto, com a vida simples de que ele tem saudades. É como se houvesse uma espécie de esperança de que a vida, uma vontade de conhecer a morte, para perceber se na morte não terá perdido aquilo que era muito querido, que era essa vida simples. Essa vida simples que tem a ver com uma memória mais antiga da vida dele, não é? Mais Exatamente. antiga. E isso remete-me. Eu queria pedir-lhe, Luís Miguel, para pegarmos nesse poema do Rui Belo, que eu sei que tem aí, nesse seu livro grandão, não é? Que é a poesia Sim, reúne todos os tem poemas do Rui toda. Belo, só para lermos às pessoas os primeiros versos, para as pessoas, para quem não conhece o poema, terem uma ideia de que é que se trata, se achar boa ideia. Também. Portanto, o Então. poema chama-se Fala de um homem afogado ao largo da Senhora da Guia no dia 31 de agosto de 1971. Claro que o homem é ele próprio, e ele, como explica logo no primeiro verso: a mim, morto no mar entre algas e corais, que notícias me dais aí da superfície, dessa única terra onde vivi e foi minha ambição morrer para nunca mais? Ainda cheira a esteva por aí? Que mundo de repente recupera quem, ao abrir um dado dicionário, sente o cheiro do jornal infantil folheado em criança no pavimento térreo dessa adega onde o verão intenso nem entrava, mas intensificava mesmo a umidade? Ainda porventura alguém se lhe molham os olhos ao lembrar quem, à vontade, meninice fora, assim corria, como quem aí tem aquela única casa, afinal sua, toda a sua longa vida? E vai por aí adiante. Mas eu gosto muito do poema, é o fim. Vamos ouvir Quando então. diz assim, uma espécie de declaração, que é esta: moradores da terra, fogo ou ar, sabei que o solo sólido da terra foi apenas para mim insegurança, oscilação, vertigem, e que em verdade agora mais do que acabar, o que fiz foi voltar à minha origem. Isto eu acho uma coisa fantástica, porque há uma noção de que de que o ofício de poeta é um ofício artificial, portanto que há uma maneira, uma busca da verdade da existência humana através da poesia e desse jogo com as próprias palavras. No caso do Rui, passa por uma linguagem que é retirada do cotidiano. Uhum. Há frases, a gente tem memória auditiva das frases simples e da maneira de falar das pessoas e não da linguagem escrita, é da linguagem oral. E nisso os diálogos também entre o meu pai e ele eram imensos em relação à questão, porque o meu pai estudou muito os dialetos, portanto tinha muita noção do que era a linguagem falada, estudou muito a literatura tradicional. Uhum. E orientou os estudos de pessoas que fizeram os trabalhos sobre a literatura tradicional oral. E, portanto, o Rui era muito sensível a isso mesmo. Uhum. E era um ambiente, Luís Miguel, esse a que assistiu entre o Rui Bell e o seu pai e com outras pessoas, de uma erudição difícil para quem é um jovem, ou era um ambiente mais descontraído, onde as coisas eram mais facilmente apreensivas? Não havia noção nenhuma de erudição. Nenhuma? Nenhuma. As coisas que eles falam são coisas que fizeram desde sempre parte da minha vida e que eram faladas a toda a hora. Mas também o meu pai teve muita sorte e eu também tive muita sorte. O meu pai teve muita sorte porque também teve uma educação muito cuidada, nomeadamente na parte musical. O meu pai tocou violino e na família toda a gente tocava música. Mas além disso, eu tive uma sorte que foi quando se casou e foi para a Espanha trabalhar na sua tese de doutoramento. Foi trabalhar com um grande sábio espanhol, que o Ramón Menéndez Pidal, que adotou o casal do meu pai e da minha mãe como umas criaturas encantadoras, ingénuas e assim. E ele aprendeu muito, muito nesse contexto. Uhum. E ficou muito amigo dos espanhóis. Eu nasci em Madrid por causa disso. E a minha mãe também adorava lá estar, eles acolheram muito bem a minha mãe. Quer dizer, eu tive uma infância dourada, ainda por cima como primeiro filho e tudo. E ele, por ter nascido também em Madrid nesse contexto. Uhum. Portanto, eu habituei-me assim, a ouvir falar de tudo desde muito novo. E, portanto, num ambiente de culto, muito culto mesmo. Já falou em muitas entrevistas que deu desse ambiente privilegiado, não é? Para uma criança, para um adolescente, rodeado de cultura. Referiu que era muito normal falarem de música, falarem de literatura, o Luís Miguel levarem-no à ópera, levarem-no ao teatro. Ou seja, a cultura, de facto, era uma coisa do dia-a-dia, mas também refere o património afetivo. Significa que não era uma coisa onde a cultura aparecia só de uma forma mais fria, digamos assim, não, nada não disso. Era ao contrário, mas há um dado muito importante para a vida do meu pai e da minha mãe, que foi o convívio com um poeta, com vários poetas, colegas dele. Por exemplo, David Mourão Ferreira foi colega deles e amigo deles, e outras pessoas que foram escritores mais tarde. Mas o meu pai era muito amigo, sobretudo, de um poeta que foi sempre um bocadinho desprezado, que é o Sebastião da Gama. Uhum. O meu pai era um amigo muito íntimo do Sebastião e era uma amizade considerada assim muito rara, de dois seres puríssimos e muito religiosos e de que viveram, enfim, a par, a um ponto que decidiram os dois casar-se, cada qual encontrar a sua mulher. E casaram mais ou menos ao mesmo tempo. O Sebastião foi viver para Estremoz, o meu pai foi viver para Madrid, mas no fundo iam comparando as coisas. E a minha mãe tinha uma adoração pelo Sebastião enorme, e a Joana Luísa pelo meu pai. Era uma coisa muito bonita, isso também. Mas de facto, portanto, havia também a presença do afeto, digamos assim. Era exatamente, o mais possível. E as cartas de amor do meu pai para a minha mãe, tudo isso são coisas que não têm explicação. coisas, por exemplo, meu amor, meu amor, meu amor, escrito em páginas e páginas e páginas. Não sei se escrito para a minha mãe ou para o meu A pai, sério, só essas duas só essas palavras, duas várias palavras, páginas. páginas inteiras, escritas à Uau! mão. Eu dir-se-ia a qualquer jovem que era uma perda de tempo. Mas, enfim, Mas talvez não, não é? talvez não fosse. Mas eu queria perguntar-lhe, Luís, o facto de, eu disse aqui neste texto que li para começarmos a nossa conversa no podcast, que de facto na sua da, de visita da sua casa iam pessoas como a Sofia, o Jorge de Sena, ou seja, são grandes nomes da Jorge nossa Sena cultura. foi a pessoa, foi o único que eu, com quem me dei mal. Porque o meu pai deixava-me que eu assistisse a todas as conversas. Aliás, a casa era muito pequena e, portanto, facilitava isso. Eu estava sempre na sala a ouvir as conversas. E, como era uma criança um bocadinho birrenta e muito convencido, metia conversa e participava da própria conversa. E uma vez o Jorge Sena fez uma objeção qualquer ao Jorge Sena. O Jorge Sena volta-se para mim e diz assim: "Mas você que idade tem?" E eu levei isto tão a mal, tão a mal, tão a mal. Foi uma coisa de ele muito. O Jorge Sena sempre teve fama de ser muito vaidoso, não é? E estar ali a ser posto em causa por um puto, levou um Que bocado a idade mal. tinha, Luís Miguel? Tem ideia mais ou menos Eu quando teria isso para aí aconteceu? 10 anos, ou coisa assim. Pois, então começou por dizer que era uma criança convencida e atrevida. Sim, Convencido? isso sempre foi um bocadinho. Então, o que é que isso significa? Convencido da minha importância, da minha inteligência e daquilo tudo. Os meus pais, nesse aspecto, não tiveram muito cuidado. Deixaram-me ser vaidoso. E é uma coisa que é importante a pessoa conservar uma certa vaidade, e é no sentido da construção da sua própria existência, da sua própria identidade. É uma coisa que me continua a perseguir, de certa maneira. Eu estou sempre a pensar sobre mim próprio, como é que devo agir, num sentido de responsabilidade também que se mistura com isso. Quer dizer, o pensar a minha posição no mundo em que me insiro é uma coisa muito importante. E daí também o meu gosto pela poesia, porque a poesia é isso que faz. Os poetas falam muito sobre si próprios, falam das palavras, e as palavras têm a ver com a relação do sujeito que as pronuncia com o mundo que as ouve. Cada vez desaparece mais a ideia na arte de que as pessoas fazem arte para os outros. A arte parece uma coisa que fica fechada em si própria. Não devia ser isso. A arte é para os outros, é uma coisa de comunicação com os outros, e a poesia é comunicação com o mundo. Pode não ser com esta pessoa, aquela em particular, mas é com os outros. Sabemos que ao longo da sua carreira trabalhou o texto poético das mais variadas razões, no teatro, bem, no cinema chegou a ser Luís de Camões, também Foi. num filme do Manuel de Oliveira, mas eu queria E perceber. do Manuel Oliveira e do Jorge Caramés, fiz Exatamente. um conto do Jorge Sena, justamente que com eu e Isabel Ruth, que é eu a fazer de Camões, escrito pelo Jorge Sena, é Escrito. engraçado. Mas eu queria perceber além da relação profissional que depois teve com o texto poético e outro, como é que foi a sua primeira relação, a relação mais original e primordial com a palavra poética, uma vez que já que cresceu num ambiente onde os poetas iam lá à casa, quando é que foi espreitar um poema sozinho, sem, Isso não sei. não tem ideia, não é? Não Não tenho tem ideia ideia quando é porque. que gostou de um poema a primeira vez? De um texto de poesia. Isso não me lembro. O que me lembro muito bem foi da discussão na Faculdade de Letras sobre como é que se devia dizer poesia. Foi uma coisa muito importante para mim. Porquê? Porque houve um poeta, o Gastão Cruz, que resolveu criar no grupo de teatro da Faculdade de Letras. O Gastão era casado com a Fiamma nessa altura, portanto eram dois poetas, mas sobretudo o Gastão resolveu dedicar-se a ensinar a ler poesia em voz alta. E era uma história, uma feição contrária à tradição de João Vilaria, ou de muito declamatória da poesia. e que achava que devia ser tudo muito seco, mas fazia, e era seco demais, em meu entender, porque ele não punha a possibilidade, porque não era ator, não punha a possibilidade de identificação com o sujeito com o sujeito Está ali. autor da poesia. E eu achei, por minha conta e risco, que só se pode ler bem poesia se houver uma tentativa, pelo menos, de adesão ao ponto de vista de quem escreveu. E, portanto, tem que haver uma análise prévia do poema em que a gente se apropria do poema como se fosse nosso e como se soubesse, à nossa maneira, o que é que está a dizer com aquelas palavras ou o que é que está a fazer, porque muitas vezes não está a dizer nada. Na poesia mais experimental, não está a Claro. dizer, está a fazer uma ação. Portanto. Portanto, recorda-se dessa discussão na Faculdade de Letras e o. Exatamente, e portanto o Gastão deu-nos esse treino formidável de análise formal do poema, e ele era muito bom nisso, e portanto tive essa base muito forte, Para dizer, para e depois vir a o dizer. contrapondo, e depois a prática, porque a gente ia com o Gastão muitas vezes fazer, eu digo a gente, digo eu e muitos colegas meus da faculdade, Luís Lima Barreto, depois o Luís Lucas, muita gente assim, e víamos muitas vezes às sociedades de recreio em que se faziam recitais de canto livre. Portanto, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira cantavam e assim, coisas nas associações de esquerda e clandestinas muitas vezes. E a gente servia de primeiro prato antes de vir o canto livre e, de certa maneira, de escudo para dar tempo a perceber se aquilo ia ser perseguido pela polícia, se não ia ser perseguido. Era um teste, Uma coisa uau! assim. Isso é que já viu o privilégio dessas pessoas, a entrada, o primeiro prato, serem vocês a dizer poesia, que maravilha, não é? Naquela altura lia um bocadinho pior. Acha que lia pior? Desconfio que isso possa ser possível. Mas eu percebi que não tinha uma resposta para aquela minha pergunta de quando é que gostou de poesia. Então, e que passou logo para os tempos da Não, mas faculdade. como se. Mas então podemos então dizer, Luís Miguel, que gostou sempre, é isso? Lembra-se de si sempre a O meu gostar, pai é isso? gostava muito e muitas vezes lia poemas em voz alta. Lia para eu ouvir. Quer dizer, eu gostava, porque tinha vaidade na sua própria voz, etc. E eu, como miúdo, ouvia. Miúdo, quer dizer, já miúdo, mas não miúdo meio crescido. Assim, nos últimos anos do liceu, em que o Rui já visitava a casa do meu pai, ouvia o meu pai a ler os poemas do Rui. Porque o Rui pedia ao meu pai que lesse os poemas dele para ouvir se a sonoridade lhe agradava, a sonoridade do poema. E o meu pai lia muito bem. E depois, também porque tinha noções de música, e isso também importa muito, a parte rítmica, etc. Mas, e houve uma vez que aconteceu isso, lembro muito bem, e gosto também de contar, que o Rui disse, acho que o Rui disse assim: "E o Luís Miguel, não quer experimentar ler um poema meu?" E eu lembro-me ter lido um, eu sinto-me atrapalhado, e o meu pai dizer: "De facto, não lês mal." E as pessoas diziam muito, os alunos da faculdade, as alunas, porque eram meninas por todo o lado, muito mais do que rapazes, as alunas faziam competição. Quando fui aluno também da faculdade, e umas gostavam mais do pai, outras do filho. Ai, que E engraçado. diziam que o filho, sim, senhor, é bem, tem uma voz bonita, mas o pai é muito melhor. Depois, se calhar, com o tempo já não era assim, ou não? Com a Não, não, passagem do tempo. não, não, foi Depois. sempre assim. Foi, o seu pai foi sempre melhor. Foi. Tem essa convicção. Luís Miguel, nós tínhamos aqui uma lista dos seus 10 poemas e a primeira opção que me deu, de facto, não era o Rui Belo, mas a conversa levou-nos para lá, ainda bem. Já falámos do Camões, temos aqui a canção 10, que o Luís Miguel gravou, as canções do Isso foi uma Camões. coisa que eu fico a agradecer ao Vasco Graça Moura, que quando, na altura que estava na Comissão dos Descobrimentos, fez-me o desafio de dizer: "Você não quer fazer gravar as 10 canções de Camões?" E depois eu tenho uma, é o disco que me orgulho mais de ter feito, Aí. porque eu acho que, de facto, é muito difícil de entender, de ler as canções de Camões, e eu acho que as li muito bem. Com a cumplicidade de um engenheiro de som, o Vasco Pimentel, que era meu amigo e que gostava muito também da poesia, que aliás acompanhou a gravação de outros discos que fiz. E o Vasco Pimentel resolveu que as canções de Camões não se podiam ler numa atmosfera fechada de um estúdio. Pediam uma ressonância maior da própria sala. E então pedimos à direção do Centro Cultural como é que se chama aquilo? Centro Cultural de Belém, para irmos gravar na sala grande do Centro Cultural de Belém. E foi aí que foi gravado. No auditório? No auditório, pois, grande. Uau, sim. Só que a gente pensa, quando pensa nisto, pensa que foi gravado com uma projeção que enchesse o auditório. Não, não. Foi gravado como se fosse um texto íntimo, mas numa sala que tinha espaço. Essa amplitude, sim. E sim, isso sim. É muito engraçado. São coisas que as pessoas não pensam, mas que têm muita... Já lhe vou pedir para ler um bocadinho desta canção 10, que é grande, a canção 10 é grande, aliás as canções são grandes, para ler um bocadinho, para sabermos, para as pessoas que não conhecem ou ainda não ouviram, sabermos do que estamos a falar, mas antes queria que refletisse comigo sobre esta ideia, que tem muitos anos e que se mantém, de que o Camões é um poeta difícil e de que, eventualmente, o Camões é dado na escola precocemente e que por isso é que há alguma resistência dos alunos de 14, 15 anos, quando dão os Lusíadas, a entrarem no texto. O que é que o Luís Miguel pensa sobre isto? Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. Penso que tudo está ligado e, portanto, que de facto não faz muito sentido as pessoas estarem a ler poesia do século XVI quando não leram poesia mais simples, contemporânea, ou quando não têm nenhuma noção da história e, portanto, não têm uma perspectiva diacrónica, não é? E, portanto, sobre a vida, e têm que deviam ter a noção de que o mundo se foi transformando ao longo dos séculos. São essa visão histórica que está a desaparecer como se fosse uma coisa inútil e que não é rentável, no fundo, porque não se estão a fabricar pessoas com o ensino que são meros funcionários para pôr as máquinas a funcionar, para vender mais máquinas e para fazer mais dinheiro às multinacionais que estão na origem, que estão a acumulá-lo. Portanto, acho que é uma coisa que não faz sentido. Mas, por outro lado, também o que é que vem antes? É o ovo ou o cu da galinha? Quer dizer, por outro lado, se uma pessoa não sente a necessidade de conhecer a história porque se apaixona, por exemplo, por alguns dos poemas de Camões, que são porque uma pessoa mesmo pouco culta pode ser sensível, claro, também sim, não sente necessidade da história. Se não existir um museu onde as pessoas possam ir ver os painéis de São Vicente, também não ficam com curiosidade de saber o que é a pintura antiga. Portanto, o que há é uma inconsciência da vida política em geral sobre a responsabilidade que existe na governação em relação à formação das gerações futuras e à formação da mentalidade. Agora está toda a gente aflita com as coisas da degradação da vida natural e da degradação dos estragos que a indústria... Alterações climáticas, e é isso? É isso que sim, está a falar? Exatamente. Portanto, dos oceanos, sim. Quando as pessoas esquecem que quem poluiu a terra de todos foram os homens. Portanto, as pessoas não foram sequer os que estão vivos agora, mas os que estão vivos agora continuam a colaborar com essa coisa e agora vêm negar o que fizeram anteriormente. É preciso a gente ter a noção do que é isso. Também me vem à cabeça o mesmo tipo de pensamento a propósito da cultura, a propósito da religião, porque a igreja é atacada, por meu entender, agora vejo como uma coisa muito superficialmente, porque a gente quando agora recentemente, a propósito da nomeação do Tolentino como diretor da Biblioteca Vaticana, ele fez um documentário, andou a fazer um documentáriozinho sobre o que era a Biblioteca Vaticana, e eu de repente, ao ver aquele documentário, disse assim, pois de facto a Igreja, com todos os seus defeitos, foi aquilo que garantiu uma continuidade na evolução cultural do mundo civilizado, chamamos assim, e que contribuiu para o não esquecimento, para a memória do que as pessoas tinham feito em função da humanidade. E isso é uma coisa muito, muitíssimo importante, essa noção do que é a história, do que é que, do, e de para que é que a gente fala. E do ponto de vista pessoal, chegando aos 70 e poucos anos, começo a pensar, de facto, tudo o que fiz serviu para quê? Vai para quê? Isto era uma coisa que, aliás, eu falava muitas vezes com o Manuel de Oliveira. O Manuel de Oliveira, de certa maneira, antes de morrer, deu uma resposta, como aquela explicação que eu já falei, quando diz que quando a gente morre sai o bafo da boca da pessoa, o cadáver é a personalidade e morre, mas o que saiu, o sopro que saiu, junta-se ao espírito universal e perde a personalidade. Isso, portanto, este gosto de participar na criação do espírito universal é uma coisa muito importante e que eu lamento imenso. Isso responde imenso. À questão... Responde à questão do responde do à sua questão, o que é que eu fiz, o que é que eu deixo, essa resposta de Manuel Oliveira responde. Sim, senhor. A essa sua inquietação. Coincido completamente com a maneira, com a resposta que eu preciso. Uhum. É preciso ter a noção de que passei por esta terra em função daquilo que estava a fazer com os outros e com que os outros, aquilo que partilhei também, que não partilhei, com aquilo que deixarei ficar com memória ou não deixarei ficar. E hoje em dia tudo é conduzido na educação das pessoas para um egoísmo sistemático. Num dos filmes em que participo, eu creio até que é num que está de Camões, há um diálogo e há uma imagem, uma ideia que me marcou, em que estão, o Luís Miguel está a fazer o balanço, mas não é de Camões, é outro, talvez seja o, não sei qual é, agora não Vieira. Me recordo. Não me recordo, mas sei que está a fazer um balanço com outros personagens da vida, porque é que estamos cá, o que é que andamos a fazer e da importância da cultura. E o balanço da sua personagem é muito interessante porque são duas frases. É, então e o que é que fica? A ideia é o que é que fica? E a personagem diz, é o que damos e não o que tiramos. É muito interessante, é uma ideia mesmo forte, não é? Portanto, como se no final da nossa vida, a única coisa que importa é o que demos e não o que tiramos. E esse balanço, não é? E o Luís Miguel, como deu muitas entrevistas e tem falado muito da importância da arte e da importância de dar, não é? De deixar isso... parece-me que é um balanço muito positivo, não é? E é ajudado por uma consciência religiosa. Apesar de tudo, para um ateu é mais difícil pensar isso. É um sacrifício, digamos, sacrifício não. A dádiva é uma coisa com menos compensação, até ética e de identidade pessoal e tudo, do que para uma pessoa que é religiosa. Mas crê que se não fosse crente seria diferente? Teria sido diferente? No meu caso não, porque tive um prazer. A sua profissão? Porque é o prazer, e a arte também é treino nesse aspecto. O prazer de viver com os outros. São coisas que, aliás, há vários títulos de livros e tudo, de pessoas que fizeram parte da geração anterior à minha, que se fala muito dos outros, os outros. E eu ainda, aquilo que tenho de memória anterior ao 25 de Abril coincide com uma maneira de viver em que isto era presente em muita gente culta. Eu sei que era uma elite, mas que era uma elite que pensava em viver para os outros, para o futuro dos outros, mesmo que sejam os que ainda não tinham nascido. E agora tive uma grande... alegria quando com o filme do Joaquim Pinto e do Nuno Leonel, que dura mais de 10 horas, esse filme, porque esse filme fala exatamente do que é a vida da humanidade, mais do que a minha vida privada, ou do que, no sentido de que tudo faz sentido, que a gente pense, de interprete o que é a vida dos outros e o que é que estamos a fazer. Aliás, há uma ideia fundamental no filme, que é muito bonita, que é uma personagem que diz: tu só serás livre quando puderes escolher o teu pai e a tua mãe. E o que acontece é que o pai desta criatura que nasce, que é uma espécie de menino Jesus transposto, o pai dessa criatura suicida-se no momento em que a criatura, em que a mãe da criança está a parir no hospital e em que a criança está a nascer. Isso acho uma ideia lindíssima. Mas é uma ideia muito cristã. Muito forte. Falávamos do seu legado, do que foi o seu trabalho, desse balanço de que fala, e da importância da arte como testemunha e marco do seu tempo, da história, do que foi o seu tempo. E isso também nos remete para o Camões, porque de facto a literatura, enquanto arte também, é também, digamos que, um compasso do tempo, não é? E sim, neste sim. caso o Camões também é isso. Sim, sim. E, por exemplo, o facto, agora tenho sentido a falta das pessoas terem deixado de dividir as orações nas Lusíadas. Aquilo que foi considerado o pavor de toda a gente e que era horrível no meu tempo, toda a gente detestava dividir as orações das Lusíadas, foi essencial para a minha vida, porque aprendi a analisar a construção de uma frase. E hoje em dia é muito difícil, e não são culpadas as pessoas, os mais novos, fazerem uma frase mais complicada, com orações subordinadas e coordenadas, e assim não sabem a música da entoação possível para dar forma a uma frase mais complexa. Vamos ouvir um bocadinho, pode ser, Luís Miguel, da décima canção. Tem aí? Eu também tenho aqui. Tem aí? Vinde cá, meu tão certo secretário dos cachumes que sempre ando fazendo. Papel com que apenas desafogo as sem razões, digamos, que vivendo me faz o inexorável e contrário destino, surdo a lágrimas e a rogo. Deitemos água pouca em muito fogo, acenda-se com gritos um tormento que a todas as memórias seja estranho. Digamos mal tamanho a Deus, ao mundo, à gente e enfim ao vento, a quem já muitas vezes o contei, tanto de balde como o conto agora. Mas já que para errores fui nascido, vireste a ser um deles, não duvido. Depois já de acertar estou tão fora, não me culpem também se nisto errei. Sequer este refúgio só terei, falar e errar sem culpa, livremente. Triste de quem de tão pouco está contente. Triste de quem de tão pouco está contente. Creio que, ouvido assim, o Luís Miguel diz, bom, de uma forma sublime, é mesmo fácil perceber um poema ouvido, dito por si, é mesmo, porque lá está, apropria-se dele e é muito embala-nos, não é? Vamos dentro da história, vamos a perceber a história. Mas, então, na sua opinião, é preciso o contexto, não é? Quando estamos a falar, então, dos jovens, dos miúdos de 14, 15 anos, para darmos texto deste, para lhe o apresentarmos, é bom que eles saibam a história e o contexto antes, porque tudo, senão é mesmo difícil. Tem a ver com a maneira de pensar. E toda a educação dos miúdos é feita através do automatismo da resposta. Eles só sabem responder, são treinados a responder rapidissimamente. Uma coisa inacreditável. Eu fico varado como respondem de uma maneira tão, tão rápida e tão novinhos. Acho que os desafios do computador, em que eu sinto uma nuvem de confusão terrível. Eu tenho pena de não ter aprendido a mexer num computador como deve ser, mas eles também deviam ter pena de não ter aprendido a ler textos mais difíceis desde pequeninos e a pensar de outra maneira. Uhum. Porque tudo tem que ser muito rápido, tudo muito rápido. Há coisas que não se podem explicar, tem que haver hesitação, margem de erro, para se perceber se tem que corrigir, etc. Faz parte da própria prática do pensamento, do prazer. Prazer, a ideia de prazer associada a essas coisas é muito importante, mas mesmo na vida sexual das pessoas. Agora, é tudo a despachar. É uma coisa que... O prazer do contacto dos corpos uns com os outros e tudo é uma coisa que está a desaparecer. Custa-me um bocadinho. Para esse reacionário, quando era novo, dizia também, ouvia os velhos protestarem contra as coisas mais novas. Mas ainda bem que nós protestamos e outros, e eles agora protestam também de outra maneira, mas às vezes repetem-se os mesmos erros estupidamente. Sobre essa compreensão do texto, neste caso do Camões, e esse trabalho de dividir as orações, até para compreender melhor a palavra, é curioso que também, em relação ao teatro, Luís Miguel disse numa entrevista, uma das que eu vi, que lhe agradava a ideia de quando os espectadores vão ao teatro, ou mesmo quando ia o Luís Miguel ao teatro também, e às vezes não perceber, dizer, eu não percebi, mas gostei. Creio que com a palavra e com o texto poético também pode acontecer isso, ou seja, nós podemos gostar muito sem ter percebido. Acho mesmo essencial que aconteça, porque é justamente o que os grandes poetas fazem é uma inovação da utilização das palavras. Portanto, as palavras correspondem a um conhecimento já adquirido da humanidade em relação à realidade. Viram-nos de cabeça para o ar, dizem de outra maneira, estabelecem ligações entre elas, que pedem a descoberta de um novo sentido. E um novo sentido não pode ser feito com as mesmas palavras, sobretudo as palavras organizadas dessa maneira. Mas com a pintura aconteceu a mesma coisa, não é? Aliás, há um livro de um professor que me influenciou muito, o Mário Dionísio, que é A Paleta e o Mundo, que é um livro que toda a gente devia ler, porque é um livro que relaciona as coisas todas da história da cultura com os acontecimentos históricos, etc., e que me ajudou muito a perceber isso. Quer dizer, é muito bom que haja revoluções dentro da linguagem. E a poesia... A poesia também tem esse papel, não é? Portugal, das pessoas um bocadinho mais velhas que eu, foi um grupo de poetas que quis modificar a linguagem poética e revolucionar, não só revolucionar o país politicamente, como revolucionar os hábitos e a maneira de ler das pessoas. O cânone, o caso do Rui Belo, de um lado, do Herberto Helder, da Luísa Neto Jorge, da Fiamma Raspais Brandão, etc. E eu, na escolha que fiz, escolhi vários poemas, alguns que se referem mesmo a mim e que tenho muita honra, um prazer enorme de poder contar na minha vida com o facto de ter havido uns poetas que eu gostei, amigos meus, que escreveram sobre mim na própria poesia. Isso é o caso da Fiamma, sobretudo um poema da Fiamma que eu gosto. Vamos lá ouvir esse poema da Fiamma, então. O poema da Fiamma sobre o Ricardo III, que eu fiz novíssimo. Onde ensinou e interpretou, ensinei, interpretei, certo? E traduzi, com a ajuda de duas antigas, de uma colega minha, muito, muito minha querida amiga, que é a Eduarda Dionísio, e de uma professora que foi uma professora muito importante para mim, a Maria Adélia Silva Melo, irmã do Jorge Silva Melo. Que traduzimos o Ricardo III para a gente fazer com justamente um ponto de vista que era criar uma linguagem que conservasse as dificuldades ou algumas dificuldades da linguagem antiga que os próprios ingleses encontram ao lerem o Ricardo III em inglês. Mas então eles escreveram, a Fiamma escreveu isto sobre mim. Como é que se chama o poema, Luís Miguel? Ricardo III por Luís Miguel Sintra. Duplamente criadoras, vida e morte estão guardadas em contrários, riso e choro, fome e a luxúria. Mas não devo, perante este ator, ser preciosa na língua dos versos. Um ator de todo o corpo faz a luz para iluminar falas. Vender o reino ou o corpo sem filosofias é aquilo a que a imagem deste ator nos persuade. O seu reino expandir-se-á pelo mundo concreto e o seu corpo de rei já decomposto pega-se ao soalho, ali, no palco, com a nobreza de ser o ator em cena. Bonito. É muito bonito, é. É muito bonito, é. E adoro um também da Luísa Neto Jorge, um poema muito curto, que tem uma epígrafe de uma frase minha. Está aqui. Diz... Está aqui. É uma das suas escolhas também. O fogo há de queimar-nos a todos, público e atores, ao mesmo tempo, disse eu num dos textos que fazia acompanhar cada espetáculo, cada encenação. E ela transcreveu essa frase minha e diz assim: morreu com o dia o sol fiel que nos aquecia, e veio outro sol depredador. Também ele nos deixou em cena, sós, extintos atores. E veio outro sol desfigurado e outro dia sem cheiro e sem sabor. A fulgurância do supremo ator, um fio de voz repercute no coração de quem lhe escute, anterior às réplicas, o tremor. Muito bonito. Conheceu também a Luísa? A Luísa foi colaboradora muito intensa do Teatro da Cornucópia. Do Teatro da Cornucópia. E a Fiamma, ainda na faculdade. E a Luísa também a gente na faculdade. Ainda conheceu na faculdade. E a Luísa e o Manuel João Gomes. Também foi um grande colaborador, o marido dela, que foi um crítico de teatro e que é o pai do Dinis Gomes, ele, e a mãe é a Luísa. A mãe é a Luísa. Esse contacto, Luís Miguel, no teatro da faculdade, do qual faziam parte poetas da altura, jovens poetas, que, como estava a dizer, vieram precisamente trazer uma nova linguagem à poesia que se fazia até então em Portugal, era um contacto que o Luís Miguel... privilegiava apenas para o trabalho do teatro ou o facto de se dar com poetas de alguma maneira o influenciou enquanto jovem adulto e no seu percurso fora do contexto do teatro, humanamente, como não, pessoa? Não, éramos um grupo de amigos. A gente tinha uma vida universitária que era uma vida de grupo de amigos. E aprendi muito com as outras pessoas, com os meus amigos, tanto como com os grandes professores que tive, porque a gente passava muito tempo no, muito tempo no bar da faculdade. Exato, a conversar. Íamos para o Saldanha, para uma geladaria que havia, que se chamava Monte Branco, e que a gente, onde a gente encontrava, por exemplo, a Luísa Neto Jorge, que ia lá passar, no café que havia por baixo do Monumental, reunia-se o grupo dos chamados neorrealistas, o Carlos de Oliveira, o Zé Gomes Ferreira, o Mário Dionísio. Era muito, o Mário Dionísio era meu professor, portanto a gente acabou por via de Mário Dionísio também de conhecer esses poetas mais antigos e que respeitávamos muito. E no acho fundo que a gente era uma vida que dava para tudo. Dava para tudo, um mas esse contacto precoce, digamos, primeiro precoce em casa com os poetas, depois precoce na escola, na faculdade, sim, início da idade adulta também com poetas, acaba por ditar algumas das escolhas que faz na profissão, depois na cornucópia, para trabalhar o texto poético. Acha que as coisas estão relacionadas? Teve uma proximidade tão precoce à palavra e à importância da palavra e à importância da poesia. Será que foi por isso também que o texto poético esteve tão presente na sua carreira? Sim, sim, acho que sim. Acha que sim? Sim, sim, acho que sim. E há uma, não digo que há uma predisposição para uma sensibilidade de tipo poético e para uma criatividade em geral, que também tem a ver com a noção da, com a criatividade em termos de criatividade com a língua e com as palavras, não é? Mas eu fui educado como os meus pais queriam que eu fosse artista, e então deram um bocadinho das coisas de ensino de todas as coisas. Portanto, eu cheguei, por exemplo, para a casa do Bartolomeu Cid, ver ele fazer gravuras, e tive uma espécie de iniciação às artes plásticas, também muito precoce. Na música, tive de um tio e uma tia, um tio que ainda era médico, mas como amador também tocava violino. Minha tia, professora de educação musical na Fundação. Eu quero dizer, eu tive muita sorte. Estava destinada a ser artista, acha? E eles não sabia que artista de quê. E, aliás, foi muito engraçado porque, sendo para ser professor com os meus pais, não vale a pena ir para letras. Mas era para ser arquiteto, não é? Chegou a passar-lhe pela cabeça pensei, fazer arquitetura. Eu não ia ser arquiteto porque gosto muito da ideia do espaço, da relação entre as pessoas e o espaço em que estão inseridas e não sei o quê. E o Mário Dionísio chamou à parte uma vez lá, quando soube isso, e disse-me assim, tu queres ir para a arquitetura? Isso é um curso técnico, tu vais detestar, só se fala de tudo, cálculos, vais ter de enfrentar a matemática constantemente, e não sei. Eu detestava a matemática. Aliás, era muito engraçado, porque eu e o Guterres, até o quinto ano, éramos os dois melhores alunos da turma, e na mesma turma. E o Guterres era sempre melhor nas disciplinas de ciências e eu nas de letras. Ele veio a tirar engenharia, não é? Creio eu. Era, exatamente. E o Luís Miguel, um curso de letras, lá está. E isso via um bocadinho também a diferença de educação anterior ao próprio, fora o contexto familiar. O Guterres vem de uma família da província, há uma ideia de ascensão social que era muito importante para ele, que ele conseguiu de uma maneira impecável. Era um aluno fantástico. Mas o Mário Dionísio achava que ele escrevia muito bem e que era muito bom aluno. E era mesmo. Luís Miguel era bom aluno esforçando-se ou era natural? Não, esforçava-me imenso. Eu não brinquei durante muito tempo. A sério? Isso é uma coisa muito engraçada, porque Não brinquei como os outros meninos brincavam. Brinquei a fazer, por exemplo, os teatros na minha casa para eles verem. Mas era tudo com um bocadinho de fanfas, de fazer uma coisa diferente das outras pessoas. Não brinquei com os meninos como quem joga a bola. Por exemplo, eu tinha imensa vergonha de cada vez que havia um jogo de futebol na minha escola, eu tinha uma vergonha de participar num jogo de futebol porque achava que não ficava sempre com guarda-redes, que era para não me expor muito nas minhas incapacidades. Portanto, Isso aconteceu muito, portanto não brincava com os outros miúdos. Mas porque tinha um sentido de dever? Porquê? Porque queria ser melhor, sim, queria ser bem-sucedido? Exatamente, exatamente. E os meus pais cultivavam muito isso em mim. Há uma fotografia que eu adoro, da minha mãe sentada à mesa, uma mesa com tampo de fórmica, na costa da Caparica, numa casa que eles alugavam lá, durante o pleno verão, a minha mãe a dar-me lições durante a tarde, e eu sentado ali à mesa, de calção de fato de banho, e ela vestida a ensinar-me coisas para sua mim. Sua mãe foi professora, não é? Mas dava lições de quê? No verão, português? De quê? Português, de francês, de todas essas coisas. E o Luís Miguel recorda isso, ou seja, lamenta, gostava de ter brincado mais, acha que devia ter brincado mais? Acho que há muitas asneiras que devia ter feito e não fiz. Ah, é? Por exemplo? Na idade própria. Aliás, mas com o meu pai aconteceu a mesma coisa. Assim, os meninos queriam ser muito, muito prendados e muito apreciados, e era muito importante ser o melhor da turma e coisas assim do género. Coisa que hoje em dia prezo menos. Mas o meu pai também tinha muito essa coisa. E o professor que ele ajudou, aliás, o professor José de Fernandes, que é um professor de clássicas da Faculdade de Letras, encontrou-me já, era muito mais novo que o meu pai. E houve ali um problema de concursos e de lugares vagos, não sei o que. O meu pai ajudou o José de Fernandes, apesar de o José de Fernandes era da CAP, portanto era de extrema-direita. Mas havia um respeito muito grande, mútuo e não sei o que. E o José de Fernandes encontra-me e diz-me assim: o seu pai fez mal, foi ter que esperar os 40 anos para fazer as asneiras que uma pessoa faz aos 20. Isso é que foi o único problema dele. Foi o problema dele, foi que ele não brincou quando era miúdo. E eu fiquei a pensar naquilo, porque ele então brincava da maneira mais espetacular possível. Fazia vista perante as senhoras, porque vinha sempre muito bem vestido. E o seu pai? Não, o Rosado Fernandes. Rosado Fernandes, sim. Assim, ostensivamente, classe alta, assim, género proprietário rural do Alentejo, assim. Uhum. E o Luís Miguel, então, acha que devia ter feito mais asneiras mais cedo, na adolescência, está a referir-se assim mais ou menos a essa idade, exatamente, é isso? Exatamente. O quê? Passou a sua adolescência assim preocupada em estudar e ser muito bom? O mais possível. A sério? A sério. E a gente, com regras muito rigorosas. Por exemplo, em relação à educação religiosa, o meu pai não me deixou que eu fizesse o crisma antes de fazer 15 anos, porque achava que eu não tinha capacidade para decidir se queria ser católico ou não queria. Ou seja, tinha de ter conhecimento, não é? Tinha de ter alguma maturidade para saber o que é que ia fazer, é isso? Exatamente. E depois, e outras coisas assim, eu lembro de outra coisa desse género. Das regras. Por exemplo, davam-me uma mesada, mas a mesada dava para eu ir uma vez por semana ao cinema e acabou-se. Portanto, também não podia gastar muito dinheiro, mais nada. E os meus pais não viviam nada à vontade, porque os ordenados dos professores eram baixinhos. Uhum. E a minha mãe, sobretudo, só foi professora muito mais tarde, depois de estar separada já do meu pai e da gente já ter todos saído de casa. Uhum. Aliás, aconselhada por um amigo grande, que foi muito importante para mim, que foi o grande geógrafo Orlando Ribeiro. Que disse: mas a Maria Adelaide não vai ficar em casa a fazer tricô. A Maria Adelaide tem um curso superior, portanto pode ser professora. E foi a safa da minha mãe. Foi a safa. Acha que foi a safa dela? Acho, para usar a sua palavra? Dedicou-se tanto aos alunos e gostava tanto dos alunos e de dar aulas, que as pessoas, muita gente me vem falar, dizer: olha, eu fui aluno da sua mãe, e tenho uma recordação dela para toda a vida. Assim, e acontece-lhe o mesmo com o seu pai, não é? Com o meu pai, sim, isso é constantemente. A sério, continua. Aliás, eu sou perseguido pelo fantasma dele, ou por uma espécie de recordação muito forte dele, que eu nunca ousaria trair e que tenho muito gosto em não trair. Ou seja, as pessoas vêm falar consigo, apesar da sua carreira notável, continuam a falar-lhe do seu pai, é isso? Da importância. Agora já são muito menos, porque a geração deles, claro, já é muito mais, claro, já claro. Quase não resta ninguém. Mas é verdade que sim. Foi assim. Escolheu também Bernardino Ribeiro. Sim, senhor. Assim, para os 10 poemas da sua vida. Eu imagino, Luís Miguel, que esta lista seja mais ou menos dinâmica. Ou seja, se calhar se falássemos daqui a um mês seriam outros, é isso? Sim, o Bernardim foi, no fundo foi à procura de um outro tipo de poesia, que não fosse só o Camões e que fosse uma poesia antiga. Também antiga, sim. Que não fosse propriamente a poesia, apesar de eu ter sido educado no culto dessa poesia, a poesia medieval, medieval, as cantigas de amigos, as cantigas de amor, e descaro em mal dizer, devem parecer chinês agora às pessoas. Porque eu acho-as lindíssimas, essas cantigas. São lindíssimas, são. Sim. E as Églogas do Bernardim é uma poesia típica do Renascimento, são diálogos pastores extremamente convencionais, e até isso é tão importante. O facto de uma pessoa poder gostar de um diálogo convencional, que no fundo é uma espécie de trabalho sobre o amor, definição do amor, através de uma imagem convencional que é dos pastores que estão no campo, simples, com desgostos amorosos, saudades da namorada. E conversam sobre isso, não é? E os pastores estão a conversar sobre isso. Sim, e além disso é uma coisa da pessoa ter a noção de que personagens não são pessoas. Inventar uma cena campestre não é necessariamente fazer uma pintura com imitação de real. É um trabalho sobre o real, simbólico. É a utilização daquilo que se chama uma metáfora. E, que é, no fundo, em vez de dizer alguma coisa, dizer uma imagem que lembra essa coisa. E que implica, além do nome da coisa, um ponto de vista subjetivo sobre a própria coisa. É uma forma, e é uma forma também de pudor. Que é uma coisa muito bonita que eu acho na arte em geral e na arte mais convencional, é que funciona como uma espécie de proteção da própria realidade que se está a falar. Quer dizer, se eu falo através de uma metáfora, não estou a dizer exatamente, a reduzir aquilo que estou a falar a uma coisa pequenina. Estou a alargar para todas as espécies de sentidos. É quase como se aumentasse, não é? Sim, e nisso a experiência de leitura da Bíblia é muito importante. A Bíblia é toda metafórica e faz parte da cultura ocidental isso. Continua a ler em alguns sermões das cerimónias religiosas? Continua a ir ler à igreja? Continuo, não tenho ido ultimamente porque me custa muito a mexer-me e a ir. Portanto, é um problema em si próprio, mas continuei a ir à igreja e tive uma fase muito ativa em que as pessoas me encontravam na leitura do Evangelho, para a qual fui empurrado pelo Tolentino. José Tolentino Mendonça. Que dizia, não, eu posso, sendo celebrante, posso pedir emprestado à tua voz para ler o Evangelho. Então as pessoas gostavam muito de ir à missa onde eu li o Evangelho. Porquê? Porque diziam que se parecia que se compreendia melhor tudo. No fundo era tal qual como se lesse um poema, mas evidentemente tenho uma vibração especial, porque de facto sou cristão e aqui são os livros sagrados para mim, e portanto para mim era extremamente emocionante estar a dar voz aos livros sagrados. Portanto fiz um filme só com a leitura integral da lei do Evangelho de João. Agora, não lendo já na igreja propriamente dita, no edifício, continua a ler o Evangelho aqui em casa? Faz parte das suas rotinas? Não. Já não? Eu constantemente vou à Bíblia ver qualquer coisa. A sério? Mas do género, referência. Por exemplo? Fiquei intrigado sobre o que era o texto que o Papa escolheu para esta audiência geral dia 25, que é uma coisa deslumbrante, que vai buscar um texto de São Paulo, da Carta aos Gálatas, que é uma coisa deslumbrante, e ouvir o Papa a proclamar uma coisa, a dizer isto é hipocrisia, o Cristo acusa a hipocrisia, e dizer o mundo está cheio de hipocrisia, a hipocrisia da Igreja, a hipocrisia dos políticos. Quer dizer, é de uma pessoa cair para o lado de admiração. Se calhar não tem utilidade o que ele está a dizer, mas abre uma janela, abre uma relatividade na própria expressão, na própria autoridade do Papa, que é uma coisa, um avanço gigantesco, um passo gigante dentro da história da Igreja. Gosta deste Papa, Luís Miguel? Diga? Gosta deste Papa? Adoro, quer dizer, eu tenho o maior orgulho. Aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente não está a falar nada daquilo que era previsto falar. Faz parte também, sim. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi um dia o Tolentino, quando a gente ainda se conhecia muito pouco, disse-me que pediu para escrever um prefácio para um livro que se chamava Um Deus que Dança, e que é um livro de orações escritas por ele, uma encomenda, de certa maneira. Eu não me apeteceu, conhecia mal a poesia de Tolentino, e não me apeteceu fazer um prefácio sobre uma coisa que não conhecia e que não sabia como defender sinceramente. E então disse, não quero fazer sobre isso, porque Rosa disse. Ele disse, mas se tu fizeres sobre a oração? E eu fiz um texto sobre a oração, e depois disse de fazer esse texto, que foi muito aclamado pelo público que estava, disse a seguinte frase, que se houvesse muitos padres como o Tolentino, voltava a acreditar que talvez fosse possível haver uma renovação da Igreja e deixasse ser difícil para mim integrar-me dentro da Igreja. Uhum. E assim se cumpriu. Isso foi antes do Tolentino ser uma pessoa muito conhecida, antes do Papa Francisco, essa coisa toda. Portanto, o Tolentino disse-me assim, tu tramaste-me, pois me vinculaste à Igreja completamente com a tua frase. Para voltarmos então ao tema, que o Luís Miguel já anotou aqui, nós não estamos a nada a conversar, as conversas boas são mesmo assim, e além do mais, a poesia presta-se a isto, a outros caminhos, e ainda bem. Voltamos ao Bernardino Ribeiro, para termos aqui uma ideia destas éclogas de que falava, da tal conversa entre os pastores, e para lembrarmos o início também, a nostalgia da vida simples, ela aqui está. Quer dar-nos só um bocadinho, lermos só um bocadinho? Mas eu quero, eu sempre tive sonho de fazer um espetáculo com estas églogas. Uhum. Eu achei que nunca conseguia. Não conseguia atores que fossem ao mesmo tempo capazes de dominar o texto que é difícil de ler e ao mesmo tempo deixarem graça a isto. Porque no fundo são adolescentes os que estão. Os personagens são adolescentes e serem feitos por adultos é muito esquisito. E os adolescentes não percebem esta linguagem. Pois. Lá está, é um texto mais difícil para os mais jovens. Vamos escutar. Está muito perto do que é o melhor da poesia de Gil Vicente. Tive para escolher um texto de Gil Vicente, que há muitos muito bonitos integrados nas peças, mas depois achei. E levou a palco Gil Vicente, não levou? Ensinou Gil Vicente, sim. Mas não escolheu aqui para os 10, como dizíamos há pouco. Se calhar daqui a um mês escolhia um Gil Vicente. E vamos então ouvir o Bernardino. Um coitado de um pastor, triste, mal-aventurado, vencido de grande dor, ao derredor de seu gado se queixava do amor. Com palavras muito cansadas, sem descanso e sem cansar, a quantos via passar, com vozes desesperadas, os fazia esperar. Depois de falar consigo e com seu gado mesquinho, viu passar um seu amigo afastado do caminho, caminho de seu perigo, que também se ia queixando do grande mal que sentia. E com ele se ajuntando, estiveram todo um dia um ao outro consolando. Tristes práticas passavam, contavam grandes tristezas, gotas de sangue soavam, ledos com suas firmezas, elas mesmas os matavam. Sentiam uma grande dor, cada um com o seu marteiro, que nunca se viu maior. Começa logo primeiro, Silvestre, sem amador. Triste de mim, que será, ó coitado, que farei, que não sei onde me vá, com quem me consolarei, ou quem me consolará? Ao longo das ribeiras, ao som das suas águas, chorarei muitas canseiras, minhas mágoas derradeiras, minhas derradeiras mágoas. Todos fogem já de mim, todos me desamparam, meus males sós me ficaram para me darem a fim com que nunca se acabaram, de todo o bem desespero. Pois me desespera quem me quer mal, que lhe não quero. Não lhe quero senão bem, bem que nunca dela espero. Tão bonito e muito fácil de compreender, mais uma vez. Sim, com um bocadinho de esforço para dominar. Sim, naturalmente tem a ver com a sua leitura e com a sua interpretação. Eu agora tenho muita dificuldade em ler porque tenho muito menos fôlego. Uhum, e o domínio do fôlego é uma coisa muito importante. Sim, claro, claro que sim, da respiração. Mas... para quem nos está a ouvir ter uma noção, este texto que ouvimos lido pelo Luís Miguel, digamos, em algumas partes o português não está como o Luís Miguel o disse, está mais difícil, não é? Está mais arcaico, portanto, por isso se calhar parece mais difícil também a leitura, não é? Não, quer dizer, a gente tem que reconhecer ou imaginar o que é que está por trás, que situação é que está a dizer, se é abstrata ou se é um contexto figurado qualquer. Portanto, no fundo, tem que fazer esse trabalho de imaginação, claro, e de colaboração criativa com o próprio autor. Claro. Exatamente, colaboração criativa com o autor, mesmo que não se eu, pode. Eu sempre tive esta ideia de que era importante identificar-me com o autor. Quando fiz a leitura da Ode Marítima, eu passava o dia inteiro, em que tinha que ler já normalmente ao fim da tarde, o dia inteiro deitado na cama com a cabeça tapada pelo coço, a pensar, a remoer aquilo, e depois, como se fosse num estado de perturbação muito grande para o momento da leitura. E lembro-me que fui convidado pelo então leitor de português em Cabo Verde para ler no Mindelo. E eu queria testar o microfone, ter tempo. E eles respondiam-me: não, o técnico está tomando banho. Já vem aí a sala encher-se. E eu não pude fazer o treino do microfone porque o senhor estava a tomar banho. E isso era mais importante. E o João Nuno dizia-me assim: é que quando fizemos na Cidade da Praia também a leitura, desculpa, mas tem que ficar as ventoinhas do teto ligadas. Eu queria desligar para fazer zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz estatuinhas, as pessoas vão-se embora e não assistem à leitura. Para mim isso era inimaginável, porque ligava àquela situação de exceção, assim um bocadinho artificial, para estar no estado necessário para poder dizer a Ode Marítima. Sim, que é um poema belíssimo, longuíssimo e, imagino eu, difícil de dizer. Não, deve ser um grande desafio dizer a Ode Marítima, não é? Mas é um prazer também. Claro. Claro, imagino. Também escolheu Fernando Pessoa, já lá vamos, não é? Já lá vamos. Estava a olhar aqui para a sua lista, Luís Miguel. Então, tinha posto em primeiro lugar a canção 10 de Camões, depois Bernardino Ribeiro, Fiama, já falámos sobre ela, é um poema dedicado a ao Ricardo III, Luísa Neto Jorge, que tem a sua frase em epígrafe, e há pouco não falámos sobre esta frase, que a Fiama destacou: o fogo há de queimar-nos a todos, público e atores ao mesmo tempo. Então... A chave está na palavra fogo, não é? Portanto, o que é que se entende por palavra fogo? Isso é, e há de devorar-nos a todos, atores e público ao mesmo tempo, quer dizer, temos todos a mesma condição. Portanto, não há gente superior uns aos outros. É a humanidade inteira que vai devorar, e vai, esse fogo que vai devorar. Agora, esse fogo pode ter carga positiva, pode ter carga negativa, tanto pode ser um incêndio, como pode ser o fogo do amor, da paixão, etc. E essa ambiguidade é um ótimo exemplo daquilo que a gente falava há bocado, claro, sobre a linguagem poética. Isto é uma coisa que parece desconhecida das consciências contemporâneas. Já ninguém pode dizer o fogo a devorar-nos ao mesmo tempo. Mas porque é o fogo? Havia algum incêndio? Claro. O que é que fogo é que se está a falar? É preciso ser concreto e ser explícito e não sei. Isto é uma coisa que tenho muita pena. Acho que é uma capacidade do ser humano pensar e sentir de uma forma um bocadinho mais complexa, está a desaparecer. E a poesia convoca precisamente para essa não literalidade, para a abstração, para a imaginação, para... Ficaria no desejo de saber da parte daquela pessoa porque é que ela não explicou o que é que estava a falar. Uhum. E no cinema a mesma coisa, os filmes do Oliveira são isso, só do princípio até ao fim. Uhum. É uma coisa estranhíssima, ele não está a retratar a realidade, está a construir uma falsa imagem da realidade, uhum, para que as pessoas fiquem a pensar, mas era assim, é assim. Tem muito mais interesse, desse ponto de vista de sentido, um ator que represente mal do que um ator, no sentido, em termos convencionais, do que um ator que represente muito bem. Porque um ator que represente muito bem dá um sentido unívoco, uhum, àquilo que está a fazer. Um ator que representa mal, a gente reconhece as palavras, mas tem que reconstituir o que é o sentido, sem ser esse trabalho feito pelo próprio intérprete. Uhum. Gosto da ideia de que referimos há pouco e também agora, de que, além de, obviamente, nem tudo ter de ser literal, gosto da ideia de não termos de compreender para gostar. Pois, exatamente. E a poesia tem isso também, não é? Muitas tem, vezes. Tem. E para gostar, o que é que nos pode fazer gostar sem compreender? É, no fundo, pode ser coisas de muitos níveis, pode ser a sonoridade das palavras, o ritmo, coisas que têm a ver com sensações. Uhum. E isso é um tipo de inteligência que normalmente não se considera inteligência, mas a gente apreende a realidade, muitas vezes por coisas que não são frases completas, que se limitam necessariamente ao real, porque há muitas outras coisas que fogem, caem pelo caminho. Mas quando a gente está a fazer, quando a gente deixa que seja a nossa reação a estímulos de natureza sensorial, muitas vezes, e assim, que nos impressionam e que nos fazem gostar ou não gostar, é uma inteligência de outro tipo que está a nascer. Claro. Eu isso acho que a arte tem uma função muito grande nisso. Esgotou-se a linguagem lógica arrumada, está esgotada essa forma de expressividade e de comunicação entre as pessoas. Portanto, basta ouvir os políticos falarem para a gente ter a noção disso. É uma coisa terrível, porque a linguagem de funcionários, é tudo em linguagem de funcionários. Quando há algum que transcende isso e quebra as regras, como o próprio Papa. O Papa é um político extraordinário nesse aspecto, quer dizer, ele percebeu como é que se pode falar politicamente, estimulando o público a ser o próprio público a ter a liberdade de criar pensamento a partir daquilo que ouve nas outras pessoas. Uhum. Aquilo que eu estava a dizer, que senti quando ouvi o Papa dizer hipocrisia, para mim foi tão importante ele dizer a palavra hipocrisia como a maneira como disse hipocrisia, que é uma coisa com uma doçura tal, que é uma coisa inacreditável de falar de uma coisa horrível, que é mascarar a verdade, de dizer da maneira mais doce, como se não houvesse nenhuma espécie de acusação. Quer dizer, isto é fantástico. E são coisas deste género, do desenvolvimento de uma capacidade de adesão às coisas, que a poesia tem um papel muito, muito importante a cumprir. A arte, não é? E sim, a cultura. A arte, toda a arte. Porque o Luís Miguel também disse numa entrevista que eu tive a ocasião de ler, e agora lembrei-me porque falou dos funcionários, da palavra funcionários, disse que detestava esta ideia dos funcionários que procuram a eficácia e os resultados, como se o sucesso fosse medido por resultados e por eficácia e fosse esse o objetivo e o que se deseja para a vida das pessoas, ser eficaz, ser um funcionário eficaz, que detestava essa ideia. Sim, detestava, não posso com isso, detesto. E não só detesto, como sou estúpido em relação a esse tipo de inteligência. Há um tipo de vocabulário, que é um vocabulário que não tem polissemia, só quer dizer uma coisa, mas que no fundo só quer dizer uma coisa que não quer a coisa, que não tem existência propriamente dita. Portanto, no fundo, a palavra existe por si só como abstração sonora e de pensamento, que é aquela coisa de, não sei, eficácia, por exemplo, competência, coisas assim deste género, no fundo só pode querer dizer uma coisa, e que é uma linguagem que, utilizada como uma espécie de código normal da linguagem política, mas que é uma limitação da liberdade das pessoas. Uma limitação da liberdade. Pois creio que promover isso não é correto fazer. Pois não, portanto, pois não. O Luís Miguel acredita que fazer a promoção desse tipo de, digamos, valores, não é? Da pessoa ser eficaz, ter um bom desempenho, não é? Pois, como é que as pessoas são treinadas para serem capazes de utilizar isso e escrever um discurso, quase pôr o computador a escrever o discurso, porque são mecanismos que estão escondidos por trás disso, mecanismos de mentira, de hipocrisia, como diz o Papa. Pois é, eu estava aqui à procura, já encontrei aquilo que li. Dizia, eu queria que fôssemos todos muito pouco profissionais no mau sentido da palavra. Achei muito interessante. Fico horrorizado quando toda a gente parece estar de acordo que o que é preciso é criar pessoas competentes e eficazes. O meu desejo não é nada disso, é que se invente outra máquina diferente. É interessante esta ideia, não é? Mas bom, falávamos há pouco, e por falar em máquina, o Álvaro de Campos, o heterónimo que escolheu aqui para a nossa conversa. O Álvaro de Campos é irresistível. É irresistível. Porque é o seu heterónimo favorito do Pessoa? O outro, não sei. O meu é. Eu gosto muito do Ricardo Reis, por estranho que pareça. Mas o Álvaro de Campos é como se fosse monólogos dramáticos. A sério? É escrito para atores, aquilo. A sério, que interessante dizer isso. E o Luís Miguel há pouco falava da Ode Marítima, precisamente, que sim, até sim. Estava com ela durante o dia, mas aqui para a nossa conversa escolheu a tabacaria. Escolhi porque pensei que uma coisa que é comum a todas as coisas que eu escolhi é um gosto pelo artifício poético. E a tabacaria, no fundo, é uma grande construção. A fingir que é natural, que não é construção nenhuma, fingir que é um retrato. Parece que é assim, o que eu vejo da minha janela, mas o que eu vejo da minha janela é uma construção completamente abstrata, de uma artificial, para falar de coisas como o que é a existência, o ser, o que é a definição da identidade humana. São coisas desse género, são aparentemente faladas com a linguagem mais cotidiana. Exato, e até mais acessível, não é? Então, vamos ouvir a tabacaria um bocadinho, Luís Miguel, porque é um poema grande. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto e um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam. Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo, pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa, este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Até fico atrapalhada, porque é muito emocionante ouvi-lo ler, e muito agradecida, Luís Miguel, mesmo, por causa do podcast, claro, mas porque sei também que lhe custa um bocadinho e porque é essa lê tão bem, é tão emocionante mesmo. Pois, mas aqui, por exemplo, estou a ler isto, eu achei que li mal, porque estou a ver, estava a olhar praticamente, nunca li em público, portanto conheço mal. Estava a ver pela primeira vez, mas não, pela primeira vez não, porque claro que conhece o poema, mas tem muita prática também, não é? Pois, porquê é que escolheu este? Este, A Tabacaria, não outro poema do Pessoa, do Álvaro Justamente Campos? Por achar que era o que eu estava a dizer, que havia em comum, na tabacaria estava muito, havia em comum, como é que eu vou dizer, com os outros poemas que escolhi, essa obsessão com a definição de si próprio, uhum, e um sentido de responsabilidade em relação ao mundo. O poema da Fiamma diz isso, o poema da Luísa diz isso, o Fernando Pessoa diz isso neste poema, e de certa maneira a Canção Décima também diz, e há uma espécie de inocência original no Bernardim, que não tem isso, mas é, digamos, a construção a partir da complexificação do assunto, que não é só amor a vida, e que no Bernardim é só amor, ou por outra, talvez seja só amor, mas não é só amor na expressão mais simples, é amor numa expressão muito complicada. E a noção de o que existe nos poemas todos é, de facto, uma definição da posição do poeta ou do artista perante o mundo futuro e os outros, sejam eles passados, sejam eles para a frente. Muito interessante, é como se fosse uma reflexão, não é? Perante o que viram, o que vêem e o que podem vir a encontrar, não é? E faz muita impressão as pessoas que agora falam-se de artistas a toda a hora. Toda a gente é artista, toda a gente. A vida artística é muito estimulada. Os cursos de trabalhos manuais são considerados cursos artísticos, coisas assim deste género. Eu fico liderado, eu acho que. O artista tem uma função muito importante na sociedade, mas não é a vulgarização do que é um artista que se conseguirá essa importância. Qual é essa função muito importante do artista na sociedade? É uma espécie de como é que eu ia dizer, de voz que tem por obrigação estar contra, ou ir mais além, ou não ficar satisfeito com o que já se sabe, inventar o desconhecido, inventar a dúvida, inventar a hesitação. Eu acho que isso é são pessoas muito importantes essas, mas não é os artistas que fazem função da necessidade de se exibirem perante os outros e de se tornarem famosos com a adoção de uma espécie de máscara social que agora está a invadir todos os meios, a televisão imenso e a vida cotidiana das pessoas. As pessoas não se apoderar. A construção de uma imagem social está a roubar a construção de imagens como criatividade. Bom, então agora vamos lá ver aqui, fazer aqui um. Falta-nos a Sofia. Da Sofia escolheu dois poemas. Um é uma tradução que tem a ver com uma peça que a Sofia escreveu para a Cornucópia, para o Luís Miguel Nacional, chamada O Colar. E eu não sei se tem aí esse. Tem esse. Tenho, claro, tenho. É um poema que eu adoro. E depois escolheu o poema Goa, também da Sofia. Vamos, se calhar, então, ouvir o colar. Está aqui. Quer ajuda, Luís Miguel? O colar é quase uma brincadeira íntima da Sofia comigo e com a Cornucópia. Uhum. Que ela escreveu para nós, que é uma coisa que eu aprecio imenso. E sei que ela, quando escreveu e reescreveu esta versão de um poema do Byron, que ela adotou e que escreve como dela, gostava muito que fosse eu queria ouvir eu dizer este poema. E é o que ela gostava muito estava muito. Desde que eu dissesse o poema do Byron, ela achava que o resto já não contava nada. Conhecia muitíssimo bem. É uma pessoa por quem guardei a maior admiração. Eu já ia perguntar-lhe disso, porque também era visita de casa dos seus pais, não é? Portanto, já ia perguntar-lhe sim, como isso, é que... Sim, e também dá uma ligação por outro lado, é que a Sofia é mãe da Maria Anderson. Uhum. E eu era colega da Maria na faculdade. E, portanto, havia muitas vezes a Maria que nos convidava para ir à casa dos pais como colegas dela na faculdade. Uhum. Eu e outros colegas amigos nossos. Então esse poema que é lindíssimo é assim. Eu já não sei se é de pôr os óculos a tirar. Não iremos mais juntos divagando pela noite fora, embora a lua brilhe tanto como outrora. Embora como outrora não cesse do amor a voz uivante que me devora. Pois o coração gasta o peito e a espada gasta a bainha. O tempo rói o coração desfeito e a alma é sozinha. Embora a noite sempre peça amor e o dia volte demasiado cedo e o luar corte como espada nua, não irei mais em pânico e segredo sob a luz da lua. Muito bonito. Irei mais em pânico e segredo sob a luz da lua. Ai, eu fico arrepiado. E é um poema de uma pessoa de idade. Isso é uma coisa bonita também. Percebo agora muito bem isto. Porque há uma coisa que com a Sofia é muito importante, que é ela convivia, fazia parte de escrever o poema, convive com a ideia, com as palavras. Há uma coisa que eu já tenho contado, mas muita gente não sabe. Ela fez a tradução do Hamlet, muito acusada, aliás, injustamente, a meu entender, de não ser uma tradução fiel ao original, etc. no famoso diálogo, monólogo do Ser ou Não Ser da Questão, quando a tradução me chegou às mãos, onde ela sou da vida, quis que eu fizesse Hamlet, eu nunca cheguei a fazer, mas quando a tradução me chegou à mão, faltavam-me dois versos a tradução de dois versos do Ser ou Não Ser da Questão. Eu disse, não pode ser. Então, no monólogo mais famoso de toda a história do teatro, ela traduziu e faltam dois versos. E disse-lhe, e ela fez assim um ar, uma cara assim enigmática, e disse, ah, eu não me diga, esqueci-me, ah, se calhar fiz e saltei por cima. Eu estou convencido que ela preferiu, não estava contente com a tradução daqueles dois versos e que achou que era preferível sair a tradução incompleta do que sair uma tradução daqueles dois versos de uma forma que ela não tinha ainda encontrado. Exato. E demorou toda a vida a fazer a tradução do Hamlet. Eu tenho a certeza que a exigência dela era deste género. E não chegou a traduzir esses dois versos? Traduziu, sim, senhor. Eu tenho uma coisa com um manuscrito que não dei à Maria, que guardo para mim, que tem justamente o acrescento, e era que está o que faltava. E como é que ela traduziu? Eu até tenho isso aqui, fácil de ver. Aqui, encostado a essa coluna, onde está, por trás da televisão, está uma moldura. Aqui? Não, à frente da coluna. Aí, aqui? Aí. Isso é uma coluna, pode tirar, sim. Isso é a página dela, do manuscrito dela. Caro Luís Miguel, aqui vai a linha que falta no texto. Falta no texto. Não me lembro qual deles é isto. Depois ela reorganizou os versos de outra maneira, mas isto é a palavra dela. E a Maria queria isso. E na primeira edição da tradução dela, não faltam ainda os versos. Que engraçado. Ou erguer armas contra um mar de angústias e não aceitando por lhes termo, morrer, dormir, mais nada e dizer que num sono pomos fim, à dor do coração e aos mil choques naturais de que a carne é herdeira. É uma consumação que deve ser devotamente esperada. Morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Mas... deixa-me dizer isso. Claro que sim, eu peço desculpa, aliás, de me ter entusiasmado aqui. Mas falta o princípio. Ser ou não ser, é isso a questão. E depois não sei quais são os versos. O erguer armas contra um mar de angústias e não aceitando pôr-lhes termo. Morrer, dormir, mais nada. E dizer que num sono pomos fim à dor do coração e aos mil choques naturais de que a carne é herdeira. É uma consumação que deve ser devotamente esperada. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Ai, eis o percalço, pois neste sono da morte que sonhos surgirão quando tivermos despido o tumulto mortal. Ai, é tão lindo. E eu isto gosto muito de ter isto. Eu fui uma vez, fui com ela, a Maria pediu-me para acompanhar a Bordeus, uns encontros de poesia que existiam, feitos por uma senhora muito ativa, chamada Sylviane Sambor, fazia uns encontros de poesia baseada na germinação entre Bordeus e o Cidade do Porto. E ela fazia uns encontros de poetas portugueses lá e promoveu muito a tradução de poesia portuguesa em francês. E a Sofia Kizir, elas fizeram um volume de poesia da Sofia e eu também ia para ler os poemas e a Sofia e a Maria pediam-me para acompanhar a Sofia. Para já tem uma coisa que tem a ver com o colar, que é quando íamos apanhar o avião, ela diz assim, ai Luís, desculpe, mas eu tenho que ir comprar um colar. Eu sempre que vou do avião compro um colar de pérolas. Eu quero ir comprar um colar de pérolas. Só se são horas de entrar para o avião. Ela chegava sempre atrasada. Horas de entrar para o avião. Não, tenho que comprar um colar de pérolas. Agora o meu esforço para explicar ao pessoal de bordo que a senhora estava a comprar um colar de pérolas e por isso o avião tinha que atrasar. Depois chegou à porta do avião e disse assim, pode-se fumar? Oh, minha senhora, não se pode fumar nos voos de nenhuma companhia de aviação já há muitos anos. Então não vou. Foi assim que eu disse, bem. Mas chegou a Bordeaux e numa sessão em que ela quis ler um conto que se chamava Homero, é um conto dela muito bonito que se passa em Miramar, ou na granja, na casa de verão que elas tinham lá. Ela enrouqueceu com os nervos e não conseguia sair de voz. Ficou humilhadíssima, tristíssima daquilo, porque para ela proferir o seu próprio conto em voz alta, em frente de um grupo restrito de pessoas, assim, pessoas especialistas, era uma coisa muitíssimo importante. Ficou de rastos e nunca mais me esquecerei dela dizer: Luís, leia você e passa-me o livro. Para mim é uma memória inesquecível. Como é que ela era como pessoa, Luís Miguel? Uma pessoa para quem a limpeza moral, a dignidade cívica, essas coisas eram coisa importantíssima. E ao mesmo tempo uma sobreposição completamente da ideia de beleza com a ideia de justiça, que era uma coisa muito bonita. Toda a gente diz isso, mas ela de facto é de uma tal pureza, o resultado de uma tal rigor que é admirável, é como se fosse uma espécie, o arquétipo do poeta, para mim, de certa maneira. Gosto muito. Quando a conheceu era jovem, portanto, o primeiro contacto que teve com ela ainda era, foi quando ela estava à casa dos seus pais e era jovem? Sim, sim. E nessa altura... Quando a gente estava na faculdade. Ah, já estava na faculdade. Já estava na faculdade, sim. E nessa altura olhava para ela assim com mais reverência, digamos assim, ou não? Porque já era a Sofia nessa altura. Houve uma coisa muito importante que foi a filmagem do filme do João César Monteiro, com quem a gente convivia, do documentário sobre a Sofia, e que dá uma ideia dela fantástica, porque ao mesmo tempo que divertida, caricata um bocadinho, engraçado, e depois e era uma pessoa muito generosa e gostava muito de estar com a gente mais nova. Portanto, quando a gente ia lá à casa, ela recitava para a gente ouvir. A sério? Sim, e chamava o marido dela, Francisco Sousa Tavares. Francisco Sousa Tavares, para ler com ela em mano a mano os poemas. Então, agora leio você, Francisco, agora leio eu. Coisas assim deste género, muito divertidas, com o gosto de estar com as outras pessoas. E depois é uma casa onde havia quadros da Vieira da Silva, de outras pessoas, desenhos do Almada, coisas assim que são passado muitos anos de pé calçado. Escolheu um outro poema da Sofia, que é o poema que se chama Goa. Adoro, creio... porque é o poema mais simples que se possa imaginar. Eu creio que é este. Eu tirei-o de toda a poesia. É. No fundo é uma imagem. É assim. Bela, jovem, toda branca, a vaca tinha longos finos cornos, afastados como as hastes da cítara, e pintados um de azul, outro de veemente cor-de-rosa, e um deus adolescente, atento e grave, guiava. Passavam os dois junto aos altos coqueiros, e ante a igreja barroca, também ela toda branca, e em seu passar luziam os múltiplos e austeros sinais da alegria. É muito bonito. Quando a gente fez, a convite de Jorge Sampaio, um espetáculo sobre poemas da Sofia, para o dia 10 de junho, quando foi da Expo, a gente escolheu exatamente como título do recital Austeros Sinais. E acho que lhe fica bem a ela. Os austeros sinais da alegria é uma ótima definição de poesia. É muito bonito, é uma imagem muito bonita. Por fim, Carlos Oliveira. Não vai pedir que eu leia. Não, claro que não, até porque são 10 poemas, creio eu que são 10, não é? São. Mas é muito interessante porque é um desafio que se pode fazer às pessoas para procurarem estes poemas e lerem estes poemas tendo a imagem do Picasso, do quadro do Picasso, sim, à mão, não é? Pelo menos à mão em qualquer lado. Carlos Oliveira é outro género de personagem, mas aliás já fiz de Carlos Oliveira num filme da Margarida Gil. Fez. Mas enfim. Conheceu-o também? Conheci muito bem o Carlos Oliveira, não conheci tão bem porque era muito novo, mas conheci na mesa dos intelectuais ao lado da casa dele no Saldanha. Porque o Carlos Oliveira vivia naquele prédio que fica na rua, ao lado do Monumental, não é do lado da Rua Grande, é daquela rua mais pequenina, tem lá em cima uma espécie de torre redonda. Aquilo era a casa do Carlos de Oliveira, com umas águas furtadas muito engraçadas, onde vivia uma pessoa admirável, que era a mulher dele, Ângela Oliveira. Pessoas, de facto, com uma delicadeza, uma nobreza moral incrível. Quem conheceu pessoas dessas, depois custa muito a ver a grosseria que às vezes dos descendentes nos mesmos sítios. Enfim, mas o Carlos de Oliveira funciona para nós como uma espécie de, para mim funcionou como uma espécie de referência de um poeta que foi capaz de fazer a transição entre uma linguagem política mais explícita de resistência política num grupo em que, de onde ele nasce, de onde ele se integra, que é o grupo dos neorrealistas, e de onde nascem depois, como se fosse depurada a língua, dessa linguagem neorrealista, nascem depois os romances mais finais, os romances e a poesia depois também vai sofrendo essa mesma evolução, e conseguiu fazer a ponte, porque é um ídolo de pessoas como Gastão Cruz, João César Monteiro, se consideravam o grande poeta moderno português, e é uma pessoa que eu admirei muito sempre também, e de que gosto muito. Escolheu um poema, o Carlos Oliveira tem alguns poemas conhecidos, e ainda bem, mas o Luís Miguel escolheu um poema que precisamente é um poema longo, porque tem 10 poemas, e é sobre, Descrição da Guerra de Guernica, exatamente. E de facto é muito interessante, porque ao lermos os 10 poemas, e é um desafio que podemos deixar às pessoas, ao lermos os 10 poemas, podemos perceber que ele faz aqui uma adaptação, não é? O quadro do Picasso tem uma mulher a entrar numa janela parece que está a ver a batalha, a guerra de cima, e o Carlos de Oliveira faz essa adaptação, não é uma mulher, mas é um anjo que está a ver a batalha, mas ao mesmo tempo há elementos. Pois é, ao mesmo tempo é a descrição do quadro. Mas ao mesmo tempo é a descrição do quadro, portanto. Porque é a descrição ao mesmo tempo do quadro e de uma situação política de guerra. E de uma situação política de guerra e das consequências da guerra. Exatamente. Também, do que a guerra provoca. Se calhar ia pedir-lhe só aqui os primeiros versozinhos, porque isto são 10 poemas, para as pessoas perceberem. Luís Miguel, muito obrigada. Mas eu também, o Carlos Oliveira também associou um recital da Maria Barroso a dizer poesia de pessoas de esquerda no São Luís, que era muito, uma coisa que as pessoas já não imaginam. O clima que se estabelecia entre o público e o que significava como tomada de posição política da própria Maria Barroso subir ao palco para dizer poemas de Carlos de Oliveira, José Gomes Ferreira, etc. Muitas não se sabia se seria proibido até à última da hora. Realmente, se calhar tinha de escolher poemas que pudessem passar, não é? Pudessem, sim, se isso foi antes do 25 mas de Abril, havia se calhar uma vibração tinha da própria Maria Barroso e do Maria Barroso, por quem conservo muita amizade e admiração, porque, apesar de tudo, ela sacrificou a sua vida de atriz mesmo, a sua vida de mulher de um político com quem não estivemos de acordo muitas vezes, mas que, de facto, quando ele morreu, achei que tinha sido a morte do último político português. E também era muito amigo da Sofia. No funeral da Sofia, no mundanismo que sempre rodeia estas situações, a certa altura eu vi uma pessoa a chorar ao meu lado num banco da igreja. Era o Mário Soares. Então, quando fiquei de boca aberta, quando vi eu ao lado de Mário Soares, os dois a chorarmos por uma amiga comum, uma coisa. Enfim, nem todos os políticos são de plástico. Entra pela janela o anjo camponês, com a terceira luz na mão, minucioso, habituado aos interiores de cereal, aos utensílios que dormem na fuligem. Os seus olhos rurais não compreendem bem os símbolos desta colheita. Hélices, motores furiosos. Estende mais o braço, planta no ar, como uma árvore, a chama do candeeiro. É, e há essa imagem, de facto, no quadro do Picasso, uma pessoa com uma... Como uma chama, como se fosse a apontar. É muito interessante. Luís Miguel, gostei muito desta conversa. Queria fazer-lhe aqui umas... Agradeço-lhe muito. E queria, para nos despedirmos, fazer-lhe aqui duas ou três perguntas que costumo fazer aos meus convidados aqui do podcast. E quando entrevisto poetas, também gosto de lhes perguntar a eles estas... São perguntas mais abertas, digamos assim. O que é que eu perguntar-lhe-ia? O que é um bom poema para si? É o que é mais polissémico, ou seja, o que abre mais portas de liberdade de interpretação ao leitor e pede mais a colaboração do leitor. Portanto, mais exigente também para o leitor. Sim, exatamente. Que não é fácil, é isso? Sim, sim, exatamente. Uhum. Provoca mais curiosidade do que satisfação. E a poesia serve para quê? A poesia quê? Serve para quê? A poesia serve... Quer dizer, eu detesto pensar o que é que servem as coisas. Eu gosto das coisas que não servem para nada. E não servindo para nada é que servem para tudo. Porque a partir do momento em que uma coisa serve para qualquer coisa, já tem o seu futuro todo destinado. Não tens um espaço de invenção. Portanto, o que é importante é que não sirva para nada, justamente. É a coisa que é muito difícil de admitir numa sociedade em que tudo é contabilizado. E, portanto, é difícil o caminho da poesia. É isso. E a poesia continua a existir se a educação artística não tomar um caminho que não seja o da utilidade justa, social. Porque, realmente, as crianças têm que aprender a brincar umas com as outras para depois continuarem a darem-se muito bem umas com as outras, com os vizinhos e terem vida social. As crianças fazem isto que é para depois não haver ondas, não sei o que mais. É tudo uma... Quando a gente vê como evoluiu aquilo que estamos a seguir, que é o exemplo de sociedades como a sueca. Por exemplo, eu lembro de uma rapariga de cor, casou com um diplomata sueco, Madalena Lua, que trabalhava no guarda-roupa na cornucópia. Ela foi viver para a Suécia. Ela diz que morreu de tédio, porque as pessoas encontravam-se na escada e não falavam umas às outras. E, no entanto, o condomínio organizava um encontro todos os dois meses, um jantar para convívio das pessoas. E as pessoas conviviam quando era útil para conviverem, para criar um ambiente no condomínio. Mas quando se tratava de se cruzarem umas às outras... Na escada não diziam bom dia. Nem sequer diziam bom dia, exatamente. Ou seja, o convívio era como se fosse uma das regras do condomínio. Exatamente. O convívio bimensal. É nesse sentido que agora a educação é feita. É uma coisa horrível. Creio que sim. Eu imagino, tão perto da poesia há tantos anos, que saiba vários versos de cor. Qual é o primeiro verso que lhe vem à cabeça? Eu estou péssimo de memória. Mas não há nenhum assim, uma linha, assim, de se lembrar. Oh, glória de mandar ao banco isso desta vaidade a que chamamos fama, para onde é o princípio do Velho do Restelo, Camões. Nas Lusíadas. Camões. Se tivesse de mandar um poema ou um verso ou qualquer coisa assim ao poder político, o que é que escolheria? Mudar um poema? Não sei. Eu não... Não mandaria não poesia ao poder não político? Não acontece mandar poesia ao poder político. Acho que se... Quer dizer... Não sei. Não tenho esse género de vocação de educador do povo. Não falámos. Mas for publicada. For publicada. Isso é que é o problema. Não falámos, Luís Miguel, passou-me do. Porque estava aqui a pensar na poesia, do José Tolentino Mendonça. O Luís Miguel também escolheu um poema. Não falámos desta sua escolha também. Escolhi um que poema, lhe é dedicado, não é? Ou no final tem uma... No final diz para o Luís Miguel Sintra. que é um poema sobre o Pasolini, certo? Ou sobre uma fotografia do Pasolini, certo? Em Nova Iorque. Está cansado. Posso eu ler? Posso eu ler? Isto é muito complicado para mim estar a ler ao pé de si, mas vou tentar fazer aqui o, pelo menos uma leitura limpa. Retrato de Pasolini em Nova Iorque, do José Tolentino Mendonça, no livro Estação Central. Vejo nesta fotografia em Times Square, agitado como era, por desejos, por desesperos em sucessão, diante de uma irónica parede publicitária com as palavras Castro e Coca-Cola. Vejo o vestido no modo mais sincero, como um desses miúdos dos college, conscientes da sua elegância, nem ingênua, nem mítica. A camisola vistosa, de uma cor inacreditável, calças de veludo um pouco estreitas, sapatos de couro perfeito. Quando se encosta à janela, onde a luz bate sobre os olhos lúcidos, dissidentes, provocatórios, sobre a face imutável e emagrecida, percebemos então a idade que tem. Os seus 44 anos, a somar aos 700 que teria hoje Boccaccio. Não houve aqui noite passada que não desse por si sozinho, nas estradas escusas do Harlem, de Greenwich Village ou de Brooklyn, em bares onde nem a polícia entra, à procura daquela América infame, de onde regressava já quase de manhã, com os restos de uma canção que não queria esquecer e o corpo derrubado pela surpresa de estar vivo. No verso desta fotografia que me acompanha há tantos anos, escrevi também uma frase sua sobre a blasfémia que a santidade tem de ser. E ao balcão deste café, não longe de Times Square, dou comigo a pensar confusamente em tudo isto. Para Luís Miguel Sintra. É, porque era um poema escrito quando, no ano que eu estive em Nova Iorque. Uhum. E nessa altura respondíamos bastante. Eu escrevia-lhe a ele, eu escrevia-me a mim. E houve muitas conversas sobre a própria figura do Pasolini, que ambos admirávamos muito. E sempre o Pasolini voltava a aparecer como um exemplo sobre a biografia do Pasolini e a obra dele, como um exemplo muito frutífero em termos das pistas que lançava de compreensão e de diálogo. E quando ele diz ali, eu fico pensando confusamente em tudo isto, é que é uma avalanche tal de hipóteses, de sentidos e de pistas de pensamento que a própria vida de Pasolini estabelece. É assim um grande herói para mim. O Pasolini. O que é que a poesia lhe dá a si, pessoalmente, além do trabalho que desenvolveu? A mim dá-me uma espécie de estrada ou de rua para a compreensão da vida de uma maneira criativa e livre que devia existir em toda a arte. Digamos, é como se a poesia abrisse o caminho. Por isso, simplesmente por um jogo das palavras. A poesia sai baratíssima, porque não se tem que pagar a ninguém. Se quiser um artista plástico, sai caríssimo. Se quiser um escultor, um arquiteto, tudo muito. A poesia não custa nada, é de graça. O teatro é caríssimo, a música é caríssima. E, portanto, a poesia é uma porta aberta a toda a gente. Última pergunta, que também já fiz a muitos poetas, que é: o que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio, Luís Miguel? Eu não quero ser antipático, mas eu tomo nas tintas completamente. Não é nada antipático. Respeito muito a sua resposta. Muito obrigada, foi muito obrigado, bom conversar consigo e peço desculpa por ter sido tão longa a conversa. Obrigada. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.